amarecer. Amarecer. Se for preciso, eu vou entrar na marechê, na marechê. Se eu cair de tanto andar, se me perder, se te achar na marechê, na marechê. La marechera, la marechera. Deixe estar se o mundo parar na marechê, na marechê. E se for preciso, eu vou entrar na marechê. Na marechê. Se eu cair de tanto andar, se me perder, se te achar na marechê, na marechê, na marechê. Na maré cheia.